E aí, meus queridos, tudo na bênção? Pois é. Eu quero começar falando nessa mensagem o seguinte: Deus vai nos usar para marcar a nossa geração. Deus vai nos usar para fazer milagres na nossa geração. Deus vai nos usar para alcançar vidas. Deus vai nos usar grandemente e com poder. Deus vai nos abençoar. Mas para que tudo isso ocorra, nós precisamos estar agindo de acordo com a palavra de Deus. Deus quer usar essa tropa de elite poderosamente. Deus quer fazer grandes coisas com as nossas vidas e por meio das nossas vidas. Deus quer te usar poderosamente, meu querido. Mas para que ele te use poderosamente, nós precisamos estar agindo de acordo com a sua palavra. Então, hoje nós vamos falar sobre como ser abençoados ou não por Deus, de acordo com a sua palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é cheia de mandamentos, cheias de bênçãos, cheias de maldições. Alguns mandamentos têm promessas. Nesses mandamentos, Deus te garante uma bênção caso você os cumpra. É mais ou menos assim. São mandamentos que Deus está dizendo o seguinte: se você fizer isso, então eu te darei isto. Vocês entenderam, não é? Se você fizer A, então te darei B. Se você obedecer os seus pais, então eu te darei isto. Se você fizer isto, eu te darei isto. Vocês entenderam, né? Então, nós vamos examinar hoje o que Deus deixou para nós como mandamento lá em Efésios, o capítulo 6, o versículo 1 a 3, que diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, porque isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe, e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Meu querido, esse é o primeiro mandamento de Deus com promessa para as nossas vidas. E eu acho muito interessante falar desse mandamento. Sabe por quê? Porque quando eu era um pouquinho mais novo, eu pensava assim, ó: ah, eu nem quero viver muito nessa terra mesmo, então nem preciso honrar os meus pais. Essa terra é muito ruim, é muita luta que a gente passa aqui, é muita coisa ruim. Por isso eu não quero viver muito, não. Então, eu não quero honrar os meus pais. Não preciso honrar os meus pais. Eu sou crente, eu sou uma bênção, eu oro, eu jejuo, eu oro muito por todo mundo, mas eu não quero honrar os meus pais, não. Afinal de contas, eu não quero viver muito, não. Eu quero ir para o céu logo. Eu pensava dessa forma, vê se pode. Isso não é um pensamento que você deve ter, não, viu, meu querido? Acontece que Deus não está prometendo somente uma vida longa nessa promessa. Deus não está dizendo somente que se eu honrar os meus pais, eu vou viver muito, não. Deus está prometendo uma vida longa e boa para a gente. Observe o que está escrito no versículo 3. Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Então Deus está nos prometendo dar longa vida e uma vida onde tudo corre bem se respeitarmos os nossos pais. Não é simplesmente uma vida longa, uma vida onde tudo corre bem, onde tudo dá certo, onde você é abençoado em todas as coisas. Uma vida que corre bem é uma vida abençoada, um bom emprego, uma boa casa, um bom casamento, sem doenças, um bom carro, sucesso profissional, uma vida tranquila, onde você não vai passar aperto, onde você não vai passar sufoco. Isso é uma vida que corre bem, é uma vida que dá certo as coisas, uma vida onde você não tem muitos problemas para resolver. Quem é que não quer essa vida? Fala sério. Eu quero essa vida. Eu quero essa vida. Meus queridos, respeitar e honrar os pais quer dizer você ajudar os seus pais, quer dizer você obedecer aos seus pais, quer dizer você falar a verdade para os seus pais, quer dizer você cuidar dos seus pais e por aí vai. Por aí vai. Você respeitar o seu pai, você honrar o seu pai, quer dizer você tratar eles muito bem, quer dizer você obedecer eles a qualquer custo. Isso que quer dizer honrar e respeitar os pais. E se vocês querem saber, é inadmissível um soldado de elite tratar mal os pais e as mães. É inadmissível um soldado de elite não ajudar os seus pais. Meus irmãos, se nós podemos arrumar a nossa cama, se nós podemos ajudar lavando um banheiro, se nós podemos ajudar lavando uma louça dentro de casa, pelo amor de Deus, os nossos pais já fizeram muito mais por nós. É ridículo você dizer que é um soldado de elite do quarto sujo que você não lava nem o prato que você comeu. Francamente, gente, isso não pode acontecer na tropa de elite. Eu acho que isso não acontece, não, né? Mas se tá acontecendo, minha gente, vamos mudar. Vamos respeitar, honrar e ajudar os nossos pais. Nós não podemos também, é ridículo, um soldado de elite que mente para os pais. Isso não é honrar. Pelo amor de Deus, gente, a mentira está na lista dos pecados daqueles que não vão entrar no reino do céu de jeito nenhum. Aquele que pratica a mentira já está com um pé no inferno, está com um pé na terra e outro no inferno. Pelo amor de Deus, gente, a gente não pode mentir para ninguém, quanto mais para os nossos pais. Se nós falamos, pai, eu vou para o parque da cidade, então nós vamos para o parque da cidade. Pai, eu vou para a igreja ensaiar, então nós vamos para a igreja ensaiar. Pai, eu vou para a casa da tia fulana de tal, então eu vou para a casa da tia fulana de tal. Pai, eu vou para a casa da minha avó, então eu vou para a casa da minha avó. A sua palavra, servo de Deus, tem que ser sim, não, não. E pronto, o que passar disso provém do maligno. Amém? Gente, também nós não podemos ignorar os nossos pais. Nós não podemos. Nós temos que tratar ele com amor. A pessoa que ama, ela não ignora de jeito algum. Nós também não podemos agir com rebeldia. Eu não faço isso, não faço, não faço. Bate o pé, cruza os braços, tranca a porta do quarto e fica lá igual um jacu com rebeldia. Não, pelo amor de Deus, gente. Soldado de elite, soldado de elite. Põe isso na sua cabeça. Você é um soldado de elite. Você é linha de frente. Você está aqui para marcar a sua geração. Você está aqui para agir como um verdadeiro cristão. Para você fazer muito mais do que Jesus fez, muito mais do que o apóstolo Paulo fez. Então vamos obedecer à palavra de Deus. Pessoas que agem assim, com desonra, que agem com falta de respeito com os pais. Tem que pensar duas vezes antes de afirmar que é um soldado de elite, amém? Você é um soldado de elite, linha de frente. Linha de frente não pode estar vacilando nessas pequenas coisas, não, gente. Tratar os nossos pais é muito bom, e isso só traz bênção para nós, e isso é motivo de alegria para a sua vida. Quando você tiver um pouquinho mais velho, você vai ver o tanto que foi importante isso. Então não vacila, não. Porque o passado você não muda, o futuro você muda. Amém? A Bíblia, inclusive, não faz distinção entre pais legais ou pais ruins. Não há essa distinção na Bíblia, não. Não diz, ah, se seu pai for legal, respeite-o e honre. Ah, se o seu pai não for legal, não respeite-o e não honre-o. Não, a Bíblia não faz essa diferenciação, não. A Bíblia manda você honrar e respeitar o seu pai, independente se ele é legal ou é ruim, se ele te trata bem ou se ele te trata mal. Aliás, alguns jovens têm que aprender que um pai legal não é aquele que só diz sim, não. Que nos dá tudo o que queremos, não. O pai legal. O melhor pai é aquele que vai dizer não quantas vezes foram necessárias para que nós não quebremos a cara no futuro. Esse é o pai legal. Ah, pai, eu posso ir para casa de um amigo? Não, não. Ele pode estar dizendo esse não porque você está indo para uma casa de uma pessoa que vai te trazer um mal. Ai, mas eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou o super apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. É, meu irmão, tá. A Bíblia fala que um pouquinho de fermento pode levedar a massa toda, meu amigo. É, não toma cuidado com as suas amizades, não, para você ver. Você tem que ser sal, você tem que ser luz, mas você tem que tomar cuidado com quem que você anda, amém? Por isso que seu pai pode estar dizendo não para você ir para determinados locais. Teu pai pode estar te dizendo não porque ele sabe que vai ocorrer alguma coisa, porque pode ter um perigo. Ai, mas não vai acontecer nada, mas teu pai está preocupado. Teu pai está preocupado, gente. Teu pai diz não todas as vezes que ele acha que o não é o melhor para você. Então não critique o seu pai quando ele disser não. Se ele disser não para você, o máximo que você pode fazer é você falar: pai, mas eu acho que o senhor não está pensando corretamente. Mas se ele insistir no não, amém, meu irmão, morreu. O teu dever de cristão é aceitar o não. O melhor pai não é aquele que diz sim o tempo inteiro, não. Se o seu pai te ama, aliás, a Bíblia fala que o pai disciplina o filho que ama. Então, se seu pai diz não para você, é porque ele te ama, meu amigo. Tá entendendo? Então, fique feliz se você tem um pai que te diz não muitas vezes. É um pai que está muito preocupado com você. Tranquilo? O pai legal é aquele que diz não. O pai que diz sim o tempo inteiro, você pode até achar que ele seja legal. Mas ele pode estar te envolvendo numa grande enrascada para o seu futuro. Ele não está te protegendo tanto quanto um pai que diz não o tempo inteiro. Amém? Nós temos que amar os nossos pais incondicionalmente. Não foram eles que escolheram ter você como filho. Eles não escolheram, ah, nós vamos fazer agora um Paulo. Meu pai e minha mãe não falaram assim, ah, nós vamos ter agora um filho chamado Paulo Henrique. Vai ser assim, assim, assado. Cabelo castanho, olho castanho, pele branca, vai ser um pouquinho peludo. Não, não, não, não, não, não. Nossos pais não fizeram isso. Não fizeram isso. Eles não escolheram quem seria você. Amém? E você também não escolheu o lar que você nasceu. Amém? Não é verdade? Então, Deus escolheu o local que nós nascemos, Deus escolheu os nossos pais e Deus escolheu os filhos para os pais. Foi Deus quem escolheu os pais e os filhos. Então nós temos que ser gratos a Deus e amar os nossos pais. Se nós temos os pais que nós temos, é porque Deus escolheu eles para serem os nossos pais. E a Bíblia também fala o seguinte: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem um pai ruim de verdade, não um pai que diz não para você não. Um pai ruim é um pai que te maltrata, um pai que não te dá amor, que não te dá carinho. Esse é um pai ruim. Amém? Se você tem um pai assim, eu acredito que ninguém na tropa de elite tem um pai assim. Você tem que ser grato a Deus porque esse é o melhor pai que Deus escolheu para você. Se você tem um pai assim, talvez Deus vai te usar no futuro num ministério de reconciliação, num ministério de perdão, num ministério de restauração. Deus escolheu o melhor para você. E saiba que nenhum pai no mundo é perfeito. Tenha consciência que todos têm defeito. Você tem defeito, eu tenho defeito, os meus pais têm defeito, os seus pais têm defeito. Então, você só deve ser intolerante com seus pais e com os erros deles se você for perfeito. Você é um filho perfeito? Eu não sou um filho perfeito. E claro que você também não é um filho perfeito. Então, tolere os erros dos seus pais, porque eles também não são perfeitos. Eles têm tolerado seus erros, então tolere os erros deles. Amém? É muita injustiça nós não respeitarmos e honrarmos aos nossos pais. Primeiramente, a injustiça com os nossos pais. Porque aqui na tropa de elite não tem ninguém com pai ruim aí não, que eu saiba. Tem pais imperfeitos na tropa de elite. Mas, no geral, Deus nos deu pais ótimos que nos amam e que nos dão carinho. Segundo, é injustiça com Deus que nos deu os nossos pais. Se nós andamos reclamando dos nossos pais, nós estamos sendo ingratos com Deus. Amém? Então, que nós possamos pensar duas ou três vezes antes de desonrarmos os nossos pais. Porque Deus pode te abençoar por causa dessa honra ou não. Então, como Moisés disse para o povo no deserto, em Deuteronômio 11, 26 a 28, eu digo para vocês agora: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. ou receberão a maldição, se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhes estou dando hoje. A escolha é de vocês, queridos. Bênção ou maldição? Bênção ou maldição? Vida longa e próspera, vida longa e que corra tudo bem, ou uma vida curta e que corra tudo mal? Amém? Tá à disposição de vocês. Está fácil de vocês resolverem. Vocês escolhem agora. Ou vocês respeitam os seus pais e garantem uma vida próspera, uma vida longa, uma vida abençoada, uma vida de cristão, uma vida cheia de poder para o Senhor usar vocês poderosamente. Ou vocês escolhem desonrarem e não respeitarem os seus pais para terem uma vida não tão mais boa, não tão boa quanto a vida de bênção. Amém? Um forte abraço para vocês, que vocês possam escolher a vida de bênção, uma vida de unção e poder, uma vida de andar segundo a palavra de Deus. Tropa de elite, para o alto e avante. E saiba que no Senhor o nosso trabalho não é vão.